grandes sucessos portugueses que marcaram a época. Pra você, para todo o Brasil, para o mundo, com você, Simão. Do político de Itapera, eles cantam a música. Exato, essa mesma música depois, nos anos 1970 e 1975. Mas é a mesma coisa de 70 anos de Itapera. Não mudou nada. A segunda música desse bloco, no Júlio de Val, que é o ano de 1970, chamada de Val. Eu sou o Pedro Lúcio Borges Pesado.